chamando pra amar, me parece que é bom. Eu já tentei fugir, eu já tentei parar, mas não dá pra sair, mas não dá pra sair. Quase pirei, segurei minha mão, eu tentei me parar, mas parece que é bom. Eu tentei me parar, eu tentei me parar, eu tentei me parar. Quase pirei, segurei minha mão, tu tem que parar. Mas parece que é bom, tu tem que parar. Tu tem que parar, tu tem que parar.